Pode ir. Fabiana. Meu nome é Bárbara. Fernando. Nicolas. Meu nome é Igor. Guilherme Vieira Teixeira. Duílio. Cristiano. Yasmin. Leonardo. Murilo. Clarice. Luara. Natan. Gabriel. Cássio. Felipe. Matheus. Júlia. Meu nome é Rafael. Thaís. Júlia. Meu nome é Marcelo. Vinícius. Guilherme. Meu nome é Bia. Meu nome é Bárbara. Ana Paula. Rachel. Eliana. Bruno. Jéssica. Rodrigo. Meu nome é Gaudier Martins. Alita. Felipe. Matheus. Júlia. Meu nome é Rafael. Meu nome é Bárbara. Meu nome é Marcelo. Vinícius. Meu nome é Bia. Meu nome é Bárbara. Rachel. Eliana. Jéssica. Meu nome é Gaudier Martins. Matheus. Meu nome é Rafael. Meu nome é Marcelo. Meu nome é...